nascer alguém que manda em mim, que possa me impedir de ser feliz. Tá pra nascer e não vai ser você. Sou vacinada e mando em meu nariz. Você teve sua chance e jogou fora. Só deu valor quando me viu embora. Da sua vida fui, da sua vida fui. Eu não preciso de muito dinheiro, só de um salto alto, uma escova no cabelo e um vestidinho pra lhe deixar louquinho por mim. Vou rebolar na sua frente pra você ficar sem voz. Chora, boy, chora, boy. Se tocar que cê me perdeu, que já não existe nós. Chora, boy, chora, boy. Vou rebolar na sua frente pra você ficar sem voz. Chora, boy, chora, boy. Se tocar que cê me perdeu, que já não existe nós. Chora, boy, chora, boy. Joga a mãozinha pra cima. Palma na mão. Vai, vai, vai, vai. Simone, Simone. Dá pra nascer alguém que manda em mim, que possa me impedir de ser feliz. Dá pra nascer e não vai ser você. Sou vacinada e mando em meu nariz. Você teve sua chance e jogou fora. Só deu valor quando me viu embora. Da sua vida fui, da sua vida fui. Eu não preciso de muito dinheiro, só de um salto alto, uma escova no cabelo e um vestidinho pra lhe deixar louquinho por mim. Joga, joga, joga. Vou rebolar na sua frente pra você ficar sem voz. Chora, boy, chora, boy. Se tocar que cê me perdeu, que já não existe nós. Chora, boy, chora, boy. Vou rebolar na sua frente pra você ficar sem voz. Chora, boy, chora, boy. Se tocar que cê me perdeu, que já não existe nós. Chora, boy. Mãozinha na palma da mão. Vou rebolar na sua frente pra você. Chora, se tocar que cê me perdeu, que já não existe. Chora, vou rebolar na sua frente pra você ficar sem voz. Chora, boy, se tocar que cê me perdeu, que já não existe nós. Chora, boy, chora, boy. Joga pra cima, joga pra cima.